Muito boa tarde. Mais um sábado aqui na sua rádio Arc-en-Ciel 96,2 FM. Sejam bem-vindos ao programa Mais Vale Pedir, com Rui Hermes em emissão durante 3 horas. Esta é a sua rádio de preferência, Arc-en-Ciel 96,2 FM. Mais Vale Pedir, o seu programa de discos pedidos. Aqui pediu, aqui ouviu. Rádio Arc-en-Ciel em 96,2. Olá, olá, muito boa tarde, cá estou novamente aqui para vocês com um programa Mais Vale Pedir. Mais um sábado, este 16/11/2024, 15 horas até às 18, então estarei aqui na vossa companhia. Estarei desse lado, já sabe, para participar é simples, é só ligar o 02-38-43-48-00 e participe então aqui do programa Mais Vale Pedir, onde você pode fazer pedidos musicais ou dedicatórias, dedicar uma música a um amigo ou familiar. É isso mesmo, vamos então aqui dar início ao Mais Vale Pedir. Vamos começar com a musiquinha esta dos Chutes e Pontapés e os Contentores para todos vocês. Muito boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez aqui à Rádio Arc-en-Ciel. A carga pronta e metida nos contentores. Adeus aos meus amores que me vou para outro mundo. É uma escolha que se faz. O passado foi lá atrás. O passado foi lá. arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Pois é, parece, e damos então início aqui a Mais Vale Pedir, aqui ao programa Mais Vale Pedir, aqui no dia de hoje, que é 16/11/2024, caso não saibam, hoje é o Dia do Mar, e ainda bem que é o Dia do Mar, pois houve uma grande novidade para aqueles que me conhecem como pescador, é isso mesmo, que eu também já fui pescador, e quem me conhece como pescador, principalmente todos os pescadores de Castelo do Neiva, e como é Dia do Mar, claro, eles tiveram uma muito boa notícia. Pois vai-se dar a dragagem do Portinho. A Junta Freguesia recebeu a confirmação da dragagem do Portinho de Castelo Neiva. O deputado da Nação, José Maria Costa, que questionou o ministro no dia 5 de novembro, informou a Junta de Freguesia hoje. O presidente da Câmara, Luís Nobre, confirmou que no segundo trimestre de 2025 as obras irão avançar. A Associação dos Armadores de Pesca de Castelo de Neiva tinha alertado para a situação e solicitado a intervenção da Junta de Freguesia. Foi feito um documento e entregue pela Associação a explicar então a necessidade dessa dragagem e vai-se realizar então no segundo trimestre de 2025. Então, muitos parabéns ao deputado, pois tem mesmo que ajudar aquele portinho de pesca para tantos pescadores que lá trabalham. E bom, gente, vamos continuar com mais uma musiquinha, e esta é dos Irmãos Verdade, que é uma musical Yolanda.

pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. É isso mesmo, é só ligar e participar então aqui no Mais Vale Pedir. Bora lá continuar com mais uma musiquinha, e esta é da Cristiana Sá e Companhia, com o tema musical Sou do Norte. E você também é do Norte? Conte-me lá se é ou não. Sou do Norte, sou do Norte, pelo Norte tenho um carinho. Sou do Norte, sou do Norte, sou filha do Minho. Nasci nas terras do Minho, filha do rio e da serra, e faço deste cantinho o meu refúgio da guerra. Tenho orgulho e carinho por ser fruto desta terra. Acordo com os passarinhos nas árvores a cantar, com o lima a dar beijinhos à barca que vai a passar, e os casais de pombinhos na eira a namorar. Sou do Norte, sou do Norte, por Norte tenho um carinho. Sou do Norte, sou do Norte, sou filha do Minho. Sou do Norte, sou do Norte, por Norte tenho um carinho. Sou do Norte, sou do Norte, sou filha do Minho. Com a alma da natureza, e a gente que cá mora dá valor à união, que vem de tempos de outrora em que partilhavam o pão. Aqueles que foram embora são as raízes dos que cá estão. Sou do Norte, sou do Norte, pelo Norte tenho um carinho. Sou do Norte, sou do Norte, sou filha do Minho. Sou do Norte, sou do Norte, pelo Norte tenho um carinho. Sou do Norte, sou do Norte, sou filha do Minho. Sou do Norte, sou do Norte, do Norte tenho um carinho. Sou do Norte, sou do Norte, sou filha do Minho. Sou do Norte, sou do Norte, por Norte tenho um carinho. Sou do Norte, sou do Norte, sou filha do Minho. Sou do Norte, sou do Norte, por Norte tenho um carinho. Sou do Norte, sou do Norte, sou filha do Minho. Sou do Norte, sou do Norte, por Norte tenho um carinho. Sou do Norte, sou do Norte, sou filha do Minho. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Pois é, pois é. Você é do Norte? Eu também sou. É, você é do Norte e está cá por a zona de Orléans, em França. Por que não se juntar a nós no dia 30 de novembro, às 20 horas, para uma noite de fado aqui, mesmo aqui no edifício da Rádio Arc-en-Ciel? Que diz a ideia, uma noite de fado. Vamos ter o fadista o Mateo Domingues, vamos ter a fadista também a Lúcia Araújo. Será uma noite animada pelo trio Luso-Latino, isso mesmo. Temos ainda na guitarra portuguesa Manuel Miranda e a viola de fado o João Filipe. Então, já sabe, dia 30, acho que ainda tem lugares, muitos ou alguns, não sei como é que está isto de lugares. Para que você reserve, pode utilizar o número de telefone 02-38-43-50-09. Ou então por e-mail arcanciel.iota@gmail.com. Já sabe, se quiser juntar a nós aqui numa noite de fado, é no dia 30 deste mesmo mês, ok? Bom, vamos continuar aqui com mais musiquinha. A próxima que tenho aqui para vocês é uma música de O Pai da Criança, onde ela está aqui no álbum de Chave de Ouro. Bora lá ela. Música.

Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. É isso mesmo, bora lá então. Continuar aqui com muita, muita música. Eu vi aqui uma notícia de última hora, esta que nos chegou. Uma notícia de Paris. O dono do restaurante fez quatro funcionários reféns nos arredores de Paris. Isto deu-se na vila de Issy-Moulineau. E faz este sábado pelo menos 4 funcionários reféns no interior do estabelecimento, avança a AFP, que cita fontes dos bombeiros. De acordo com o jornal Liberation, não há clientes entre os reféns, o agressor está armado com uma faca. Isto são notícias de última hora que nos chega aqui. E bora lá continuar com mais música. Mais música, esta próxima, que é a dança do Comola com o Zé do Pipo. Pensabas que Zezito não tinha música de pá, pá, pá, pá? Esse som já tava tempo, é. O cu duro passou a Comola. Comola. Aqui o Zezinho foi à festa da aldeia. O conjunto era bom, tocava música à maneira. A malta a dançar, os novos ritmos de verão. O sucesso é o Kuduro, que grande animação. As miúdas bem giras no ritmo das emoções. Rebolavam-se todas com as novas canções. Aqui o Zezinho animou o arraial com uma nova dança simplesmente brutal. A malta toda delirou sem controle. Agora todos dançam. A dança do Comol, a dança do Zé, vai até regar o sol. Esquece o Kuduro, eu gosto é de Comol. A dança do Zé, vai até regar o sol. Esquece o Kuduro, eu gosto é de Comol. Oh, oh, oh, oh, a dança do Comol. Foi à festa da aldeia. O conjunto era bom, tocava música à maneira. A malta a dançar, os novos ritmos de verão. O sucesso é o Kuduro, que grande animação. As miúdas bem giras no ritmo das emoções. Rebolavam-se todas com as novas canções. Aqui o Zezinho animou o arraial com uma nova dança simplesmente brutal. A malta toda delirou sem controle. Agora todos dançam. A dança do Comol, a dança do Zé, vai até raiar o sol. Esquece o Kuduro, eu gosto é de Comol. A dança do Zé, vai até raiar o sol. Esquece o Kuduro, eu gosto é de Comol. Pessoal, quer ver todos com os bracinhos lá em cima com o Zé? Mete o Comola! E também quer ver todos lá embaixo com o Zé? Mete o Comola! Dança do Comola! A dança do Zé vai até raiar o sol. Esquece o Kuduro, eu gosto é de Comola! A dança do Zé vai até raiar o sol. Esquece o Kuduro, eu gosto é de Comola! Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Parece que ficamos aqui com a dança do Comol de Zé do Pipo e bora lá continuar com mais uma música. Esta é da Mónica Sintra com o tema musical Na Minha Cama com Ele. Está pronto? Já está na cama, não? Não está? Já aumenta o volume e vamos à música. Cheguei sem avisar, percebo a casa nesse dia. algo estranho se passava. Tinha chegado antes de mim. E pelo chão roupa espalhada e algumas peças de cetim. Eu a tremer subi a escada. Appelez Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. E assim ficamos com Na Minha Cama com Ele, de Mónica Sintra. Vamos lá, então, continuando com música. A próxima é da Adriana Lua. Vem que eu quero. Thank you.

lábios docemente contra a tua boca num beijo ardente. E deixo-me arrastar pelo desejo de amar teu corpo todo num só beijo. E sinto a tua mão delicada pela minha pele molhada. E a paixão começa a subir. Sensual, és tão sensual, tens o ar de mulher fatal. Sensual, és tão sensual que até o teu simples olhar me faz mal. Sensual, és tão sensual, tens o ar de mulher fatal. Sensual, és tão sensual que até o teu simples olhar me faz mal. Gosto do teu ouvido, a minha boca, dizendo-te segredos que te deixam louca. E a minha mão pousada no teu seio, tremendo numa noite ainda a meio. Suspiros de prazer que tu soltas, e o amor no quarto às voltas. Nenhum de nós o pode parar. Sensual, és tão sensual, tens o ar de mulher fatal. Sensual, és tão sensual que até o teu simples tocar me faz mal. Sensual, és tão sensual, tens o ar de mulher fatal. Sensual, és tão sensual que até o teu simples tocar me faz mal. Vai esperando que eu entre na porta do desejo em teu ventre. Cruzando lentamente com ternura, procuro em ti a fonte da loucura. O amor é mais verdade que a vida numa cama repartida por duas almas loucas de amor. Sensual, és tão sensual, tens de mulher fatal. Sensual, és tão sensual que até o teu simples beijar me faz mal. Sensual, és tão sensual, tens o ar de mulher fatal. Sensual, és tão sensual que até o teu simples beijar me faz mal. Sensual, és tão sensual, tens o ar fatal. Sensual, és tão sensual que até o teu simples olhar me faz mal. Sensual, és tão sensual, tens o ar de mulher fatal. Sensual, és tão sensual que até o teu simples olhar me faz mal. Sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête. Assim ficámos aqui com o Toy, este lindíssimo tema, é tão sensual. Aproveitando, mandando também um grande abraço ao Carlos Rolo, para ele que está na escuta, como sempre. Obrigado pela mensagem, Carlos. Uma boa tarde para ti. Vamos continuar. E como nós vamos ter, então, em duas semaninhas, uma bela de uma noite de fado aqui no edifício da Rádio Arc-en-Ciel, na sala aqui em baixo, então vamos ficar com fado agora, exatamente. Só que não vai ser nenhuma das cantoras, não vai ser a Lúcia Araújo, nem o Mateu Domingues que vai cantar agora, vai ser a Marisa, com o tema musical Best of Marisa, com o musical The Storm. E este eu dedico então a todos vocês, bora lá. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Só as lembranças graças que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história, na história da gente. E outras de quem nem o nome lembramos ouvir. São emoções que dão vida à saudade que traz. Aquelas que tive contigo e acabei por perder. Há dias que marcam a alma e a vida da gente. E aquele em que tu me deixaste não posso esquecer. A chuva molhava-me o rosto, gelado e cansado. As ruas que a cidade tinha já eu percorrera. Ai, meu choro de moça perdida, gritava a cidade. Que o fogo do amor sob a chuva instantes morrera. A chuva e eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade. A chuva molhada FM en couleur. En couleur. Pois é, assim ficamos então aqui com este lindíssimo tema de Marisa. E bom, vamos continuar e vamos continuar já com um pedido musical que nos chega da parte do Lionel Cruz, e ele que já tem todos os seus empregados na escuta em Paris. Então para ele um abraço, e um abraço então a toda a equipa dele. Bora lá ficar aqui com a musiquinha que é um pedido dele, El Misha Lenier com Palos Haters. É essa a música. Obrigado, Lionel, e bora lá ficar com a música. Hay mucha gente por ahí, no sabe lo que están hablando. Se pasan todo el día comentando, todo el tiempo criticando. Ni viven ni dejan vivir, yo no sé qué están fumando. Me siguen y me dejan de seguir, y por un like se están matando. Hay muchos haters que no saben quién yo soy, Ahora en las redes me cuestionan dónde voy, pero esa cosa nada me interesa a mí. Esa es mi vida y al final yo soy feliz. Porque si tengo dinero me lo gasto, porque si cierro los paris pa' todo alto, yo voy a hacer unos millones pa' este año, pa' que después sigan hablando. Porque si tengo dinero me lo gasto, porque si cierro los paris pa' todo alto, yo voy a hacer unos millones pa' este año, pa' que después sigan hablando. Hablan de mí, a ninguno le pido, los oídos y la lengua no pueden conmigo. Que me muera, pero sigo vivo. Siempre positivo, nunca negativo. Como en la bolita, soy número fijo. Yo soy de verdad, tengo a Dios de testigo. Hablando de mí, soñando conmigo. Y yo no me meto contigo. Déjalo que hablen y que mire. Que a mí ninguno me paga los biles. Ahora es fácil que cualquiera se te vire. Por eso es que yo ando solo con los miles. La tengo bloqueada porque no estoy pa' negatividad. Yo sé de mí, no sé los demás. 50-50 positividad. Ey, salud y dinero pa' acá. Que tú gastes un poquito, yo gasto un team más. Déjalo que hablen y que mire. Que a mí ninguno me paga los biles. Ahora es fácil que cualquiera se te vire. Por eso es que yo ando solo con los miles. Porque si tengo dinero me Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. E assim ficámos então aqui com a musiquinha, que foi um pedido musical que nos pediu então Lionel Cruz, que dedica esta música para todo o pessoal que se encontra com ele, que está trabalhando. É dia de trabalho para eles, sábado, dia de trabalho. E ele dizia, bom, mete aí para o pessoal, já está todo mundo ligado, é isso mesmo. Obrigado, Lionel, obrigado a todos que estão aí na escuta e vamos continuando com mais um pedido musical, esse que nos chega da parte do senhor António Bessa. Ele pede Roberto Carlos e quer dedicar a todos os ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel. É para todos, para os que são mais gordinhos, como ele disse, e os mais magrinhos. É para todos, ele não distingue. Então, bora lá ficar aqui com Roberto Carlos e o tema musical é As Baleias. Bora! Não é possível que você suporte a barra de olhar nos olhos do que morre em suas mãos e ver no mar se debater o sofrimento e até sentir-se um vencedor nesse momento. Não é possível que no fundo do seu peito seu coração não tenha lágrimas guardadas pra derramar sobre o vermelho derramado no azul das águas que você deixou manchadas. Pelas baleias que cruzavam oceanos, que eles viram em velhos livros ou nos filmes dos arquivos, dos programas vespertinos. Como é possível que você tenha coragem de não deixar nascer a vida que se faz em outra vida que sem ter lugar seguro te pede a chance de existência no futuro? Mudar seu rumo e procurar seus sentimentos vai te fazer um verdadeiro vencedor. Ainda é tempo de ouvir a voz dos ventos numa canção que fala muito mais de amor. Pelas baleias que cruzavam oceanos, eles viam em velhos livros ou nos filmes dos arquivos dos programas vespertinos de televisão. O gosto amargo do silêncio em sua boca vai te levar de volta ao mar e à fúria louca de uma cauda exposta aos ventos em seus últimos momentos, relembrada num troféu em forma de arpão. Não é possível que você suporte a barra. En harmonie, la FM en couleur. En couleur. Pois é, assim ficamos então aqui com o pedido musical do nosso amigo e ouvinte António Bessa, ele que dedicava então Roberto Carlos e o tema musical As Baleias para todos vocês, fossem vocês gordinhos ou magrinhos, vocês são palavras dele. Então obrigado ao senhor António Bessa, vamos continuar com mais música, isso mesmo. A próxima é de Opção. É Opção e o tema musical é Mãe, Mora Lá. Pequenino, cuidavas de mim e me davas carinho. Os momentos que passamos na antiga lareira, teus conselhos herdamos. Hoje cuidas dos netinhos, porque eles, minha mãe, gostam de carinhos. Agora que estás velhinha, não chores, te peço, serás sempre rainha. Estar contigo até ao fim.

zumba na caneca. Olha na caneca zumba. O diabo da caneca toda a noite se trafuma. A uva que tem grainha, oi, oi, é fruto de bom sabor, oi, oi. São como os beijos que levo, oi, oi, da boca do meu amor. Olha zumba na caneca. Olha na caneca zumba. O diabo da caneca toda a noite se trafuma. Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Pois é, pois é, se ficamos aqui com o Zumba na Caneca de Tonis, é isso mesmo. E antes de mais, muito boa tarde ali para o nosso amigo Manuel, Manuel Lemos, onde ele me diz, boa tarde Rui, podes pôr aí a música do Pica Ferreira, A Mulher que Marcha? Claro que sim, claro que posso. Vamos lá então à música do Pica Ferreira, esse que infelizmente já nos deixou, já não se encontra entre nós, mas que deixou a sua marca. Bora aí, a música. Há mulheres que gostam de marchar, ultrapassam todas as provas. Por acaso eu também fui tropa e comigo marchavam as novas. Por acaso eu também fui tropa e comigo marchavam as novas. Lá na tropa a mulher que marcha, toque de caixa, toque de caixa. E marcham todas, algumas dão graxa, algumas dão graxa, algumas dão graxa. Lá na tropa a mulher que marcha. Até as mais velhas gostam de ir marchado. E para vos dizer a verdade, até as mais velhas gostam de ir marchado. Lá

porque amanhã é sempre tarde demais. Porque amanhã é sempre tarde demais. Porque amanhã é sempre tarde demais. 16 horas e 52 minutos. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Si es contigo que vai ser, que seja sem medo. Se me dizes deixa, então que seja sem medo. Caminho sem saber onde pisar. Onde estás tu para me guiar até ao fim? Se não é para sempre nem vou fintar. Então que venha a morte e nos separe. E mesmo assim queres muito mais de mim. E se desses mais de ti, como seria? Dou-te muito mais de mim. Mesma maneira que me cacho em ti. Like Beyoncé e Jay-Z. E corrigir as nossas falhas sem outras histórias pra confundir. Vejo escrito lá no fundo: dois contra o mundo, sem desistir. Esquece as nossas diferenças. Muda esta conversa, porque eu já sei. Como seria? Como é que o amor pode ser cego se nós temos tudo a ver? E eu já sei. Como seria? Queres muito mais de mim. E se desses mais de ti, como seria? Dou-te muito mais de mim. Dessa maneira que me encaixo em ti. Like Beyoncé e Jay-Z. Queres muito mais de mim. E se desses mais de ti, como seria? Dou-te muito mais de mim. Mesma maneira que me encaixo em ti. Like Beyoncé e Jay-Z, yeah. Queres muito mais de mim. E se desses mais de ti, como seria? Dou-te muito mais de mim. Mesma maneira que me encaixo em ti. Like Beyoncé e Jay-Z. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Palavras que me embalem até adormecer. Já não há poemas que me falem de amor e bem-querer. Não há mais promessas que me façam. Não há nada que te faça amar.

deixa pra mim, pra lembrar de quem, quem ficava comigo aqui. Garçom, me ajude, me prometa o que vou te pedir. Se ela aparecer por aqui, imediatamente me ligue. Mas se estiver com outro alguém, garçom. Pois é, vamos então assim continuando com música e já já de seguida vamos ficar então com Gilberto Amaral. E a música é toda para vocês. Gilberto Amaral, aperta mais com um jeitinho, a próxima. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Dança a mãe, dança o tio e dança a tia. Tudo aperta a minha gente, isto é uma alegria. Aperta, aperta, aperta, aperta. Aperta, aperta, diz ela, mas com jeitinho. Aperta, aperta, aperta, aperta. Como é tão bom andar bem agarradinho. Aperta, aperta, aperta, aperta. Aperta, aperta, diz ela, mas com jeitinho. Aperta, aperta, aperta, aperta. Como é tão bom andar bem agarradinho. Até o padre na aldeia na dança se foi meter. Não andou encostadinho porque a malta estava a ver. Agora o sacristão esse não se importou. A dançar a noite toda e agarradinho andou. Aperta, aperta, aperta, aperta. Aperta, aperta, diz ela, mas com jeitinho. Aperta, aperta, aperta, aperta. Como é tão bom andar bem agarradinho. Aperta, aperta, aperta, aperta. Aperta, aperta, diz ela, mas com jeitinho. Aperta, aperta, aperta, aperta. Como é tão bom andar bem agarradinho. Aperta, aperta, aperta com jeitinho e aperta aí, então, um abracinho pelo... Este é para ti, Flo. Um abraço aqui do Rui. Sim, sim, está tudo gravadinho. Então, um abraço para ti. A próxima música também é para ti, Dana Moura, e o tema musical Andorinhas. Bora lá, para ti, Flo. Espero que gostes. Dias em longas filas, em aldeias, vilas e cidades. As andorinhas é que são rainhas, a voar as linhas da liberdade. Eu quero tirar os pés do chão, quero voar daqui para fora, ir embora de avião e só voltar um dia. Vou pôr a mala no porão, saborear a primavera, não me espere na estação. Um dia disse uma andorinha: por

pois passo o dia sempre a dar a martelada. Sou calceiro, gosto de assentar pedrinha. Eu sou calceiro, tapo por buracos na estrada. Sou calceiro, mas que feliz chota minha, pois passo o dia sempre a dar a martelada. Gosto de sentar pedrinha. Sou calceiro, tapo buracos na estrada. Sou calceiro, mas que feliz sorte minha, pois passo o dia sempre a dar a martelada. Sou calceiro, gosto de sentar pedrinha. Eu sou calceiro, tapo buracos na estrada. Sou calceiro, mas que feliz sorte minha, pois passo o dia sempre a dar a martelada. Arc-en-ciel 96.2, la FM en couleur. Pois é, ficámos aqui com a música do Calceiro e já estamos para lá 20 minutinhos das 5 da tarde, apenas mais 40 minutinhos aqui na vossa companhia. Vamos continuar com mais uma música, esta de Jorge Loureiro e a sua banda. E esta é do Zé, a Zé e os dois barracões, bora lá. Isso! Acabaram por ganhar o Carvalho e o Zé, dois borrachões, pois foi motivo para eles se zangar. O Carvalho diz: o dinheiro é meu, o boletim fui eu que o registrei. O Zé tem mão, o dinheiro não é teu, tu registaste, mas fui eu que o paguei. Confusão, já parou para o tribunal, o juiz vai decidir onde vai tanto cascalho. Onde é que vai tanto dinheiro afinal? Quem diga vai para o Zé e outro diz vai para o Carvalho. Onde é que vai tanto dinheiro afinal? Vai para o Carvalho, vai para o Carvalho. Meu cá para mim se não ficar no tribunal. Vai para o Carvalho, vai para o Carvalho. Onde é que vai tanto dinheiro afinal? Vai para o Carvalho, vai para o Carvalho. Não cá para mim se não ficar no tribunal. Vai para o Carvalho, vai para o Carvalho. Vai pro Carvalho.

chorei, chorei perdido. Chora, chora, não vou voltar agora, pois já tenho outra em teu lugar. Chora, chora, implora pra me ter. Chora, chora, não me quiseste agora, olha o que perdiste e chora mais. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Pois é, pois é, sim, vamos aproximando então do final deste programa Mais Vale Pedir e vamos só ficar com mais algumas musiquinhas. Esta próxima é da Maria Celeste. Imaginem só, Maria Celeste, que ela tem um tema musical que, como tema é, vais mamar no gelado. Então prontos, bora lá então ficar aqui com a Maria Celeste. Maria Celeste e Jorge Loureiro, é uma dupla. Nunca chover, eu vou ter que te dizer. Se eu sou assim tão magrinho, se eu estou assim tão magrinho, Celeste, vou-te contar. Olha quem chupas és tu, tu é que estás a engordar. Menina, tu és tão bela. Menina, tu és tão bela. Eu estou sempre a emagrecer, a ficar uma grisela. Mas olha que até engordava se te desse uma mamadela. Por aqui vou acabar, porque eu sou meio safado. Para quem nos está a escutar, a todos muito obrigado. A Celeste e o Loureiro, que vão mamar ao outro lado. Arc-en-ciel 96.2, La FM en couleur. Pronto, lá foi Maria Celeste e Jorge Loureiro, agora já foram mamar ao outro lado. E nós vamos continuar, não a mamar, mas sim com a música de Hélder Batista e a mãozinha no que é... Bom, é isso mesmo. Reclamar que nós só queremos brincar, temos compromisso. O casamento está fora do plano, digo eu e outro fulano, não queremos saber disso. Menina boa é muito bom, mas mete medo, debaixo da cuequinha é onde está o seu segredo. Se tu quiseres eu posso te pôr a mão, uma mão na barriguinha e a outra no que é bom. É muito bom, é muito bom, uma mão na barriguinha e a outra no que é bom. É muito bom, é muito bom, uma mão na barriguinha e a outra no que é bom. É muito bom, é muito bom, uma mão na barriguinha e a outra no que é bom. É muito bom, é muito bom, uma mão na barriguinha e a outra no que é bom. Reclamar que nós só queremos brincar, não queremos compromisso. O casamento está fora do plano, digo eu e outro fulano, não queremos saber disso. Menina boa é muito bom, mas mete medo, debaixo da cuequinha é onde está o seu segredo. Se tu quiseres eu posso te pôr a mão, uma mão na barriguinha e a outra no que é bom. É muito bom, é muito bom, uma mão na barriguinha e a outra no que é bom. É muito bom, é muito bom, uma mão na barriguinha e a outra no que é bom. É muito bom, é muito bom, uma mão na barriguinha e a outra no que é bom. É muito bom, é muito bom, uma mão na barriguinha e a outra no que é bom. We'll be right back. muito bom, é muito bom. Uma mão na barriguinha e a outra no que é bom. É muito bom, é muito bom. Uma mão na barriguinha e a outra no que é bom. É muito bom, é muito bom. Uma mão na barriguinha e a outra no que é bom. É muito bom, é muito bom. Uma mão na barriguinha e a outra no que é bom. Arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Pois é, assim ficamos, é muito bom, é muito bom. Pois é, é muito bom. Bom, bora lá ficar aqui com uma das últimas músicas do para Arraial Minhoto, que é uma música dos Minhotos, com a Cláudia Martins. Bora lá, música. Sardinha pingada e um copo de vinho, é dia de Arraial. La FM en couleur. parece, ficamos então aqui com a Real Minhoto de Cláudia Martins e os Minhotos Marotos, e vamos agora sim ficar aqui com o último pedido do Mais Vale Pedir de hoje, que chega da parte do Sr. António Bessa, que pede a música de Jorge Ferreira e o tema musical Parabéns para dedicar à sua filhota, a Marta Bessa, ela que também faz anos hoje. Então muitos parabéns da minha parte e bora lá ficar então com a música que é dedicada do teu pai para ti. Parabéns, Marta, e bora lá ficar com os parabéns de Jorge Ferreira. Parabéns, parabéns, nesta data tão querida, e que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns e muitos anos de vida. Que esta data se repita, muitos anos sem limite, e nunca seja esquecida. Mais um aninho se passou na tua vida, mais uma festa vem agora recordar. Que as coisas boas venham sempre sem medida, pela vida fora para um dia recordar. Que todo sonho seja uma realidade, e que esta data seja muito repetida, com alegria e muita felicidade, com parabéns por mais um ano de vida. Parabéns, parabéns, nesta data tão querida, e que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns e muitos anos de vida. Que esta data se repita, muitos anos sem limite, e nunca seja esquecida. Na caminhada do teu traçado caminho, de altos e baixos que a vida tem para te dar, que encontres sempre muito amor, muito carinho, e uma razão que incentiva a celebrar. Mais um aninho, mais um sonho, uma quimera, juntinho aos outros que na vida tu já tens. Felicidades por mais uma primavera, e parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, nesta data tão querida, e que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns e muitos anos de vida. Que esta data se repita, muitos anos sem limite, e nunca seja esquecida. Parabéns, parabéns, esta data tão querida, e que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Arc-en-Ciel 96.2. La FM en couleur. Pois é, assim ficamos então aqui com Jorge Ferreira e o tema musical Parabéns, parabéns então mais uma vez para a Marta Bessa, filha do Sr. António Bessa, esse que participa aqui então no programa Mais Vale Pedir. Então, Sr. António e Marta, beijinhos e abraços. Nós vamos ficar por aqui, estamos mesmo a chegar ao final aqui do Mais Vale Pedir. Estamos a 4 minutinhos, só uma boa despedida a todos vocês. Já sabem que para o próximo sábado estarei aqui, no dia 23 de 11 de 2024 estarei aqui para mais um programa Mais Vale Pedir, das 15 às 18. Eu sou o Rui Enes e esta é a sua rádio, a Rádio Arc-en-Ciel. Então, tchau, tchau, até para a semana. Fiquem com Deus e fui que fui. Arc-en-Ciel 96.2. La FM en couleur. Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais. Mais. As melhorias na melhor!